me deixou ali o meu presente de aniversário e foi. Ó! Parabéns pra você nessa data. Nem foi por isso que eu falei. Ih, mano, lembrei agora. Mandou parabéns no a uma da tarde. Pô, não ouvi o programa, meu. Mandar um abraço pra rapaziada do Detran RS, que escuta o Pretinho Básico todos os dias. Todos os todo dias. Mundo. Todo não mundo. É assim, um lá ouve, ou... Não, todo mundo ouve, meu. É demais, cara, é demais. Aliás, tem uma série de abraços pra mandar aqui. Eu ia passar a tarde inteira mandando abraço, né? O programa inteiro mandando abraço de todas as manifestações carinhosas que eu recebi. Fiquei impressionado com tudo que eu li e tudo que eu ouvi hoje pela passagem do meu aniversário, cara. É muito bom o cara se sentir querido. Desculpa estar falando aqui, mas é que eu preciso agradecer, entendeu? O carinho das pessoas. Meu querido Potter me deu de presente uma camisa parabéns, nova do Colorado. Parabéns, chefe. Parabéns. Muito parabéns. Obrigado, merece. Cara. Muito obrigado. Abraço às meninas da farmácia De Conto também que me mandaram abraço. Muito obrigado a todo mundo. Vamos começar o Pretinho Básico, então! Aê! Nesta quinta-feira, todo mundo de mala pronta pra sair do Pretinho e ir direto pra praia, pra fazer o Planeta Atlântida amanhã, não é mesmo, Porazinho? Pô, é isso aí, é o jeito, né? Sabe o jeito, né, velha? É o que temo, velha. Sandálias Boa Onda, Revolução do Conforto, o Big é preço baixo todo dia. E da Milera Moda está nas ruas. Anunciam o Pretinho Básico a partir de agora com o querido Maurício Amaral. Ô, tudo bem, parabéns, viu? Beleza, obrigado, mano. Pelo obrigado, aniversário. Mano. Tô muito feliz. Muita hoje. Saúde, felicidade. Bem magnânimo. Que tu merece. Obrigado, cara. Merece obrigado. Que é um cara que. Obrigado, eu quero estar. Sempre faz muito pela gente. Com aí. Você tá, sempre Maurício, por deu? Perto aí. Todos saca. Vocês legal, sempre cara. Muito perto de tá, mim. Maurício. Porazinho, tudo bem, Porazinho? Tudo ótimo, velho. Melhor agora. Que bom. Estamos na presença do aniversariante. Show de bola. Show de bola. Fala aí, Marcos Piange. Beleza, pô. Tô feliz da vida de estar aqui na tua presença no dia do teu aniversário. Acho que é o primeiro aniversário teu que eu passo junto contigo, né? É mesmo? Sim, é verdade. Na minha vida é marcante. É a primeira vez, a gente também, nunca cara. Esquece. Normalmente tu tira férias nessa época. Eu tô de férias nessa época. Isso é porque geralmente já é depois do planeta, né? Ou não? Não é, não. Mas enfim. É? Por perto? É? Mas é muito bom estar aqui com vocês. É o primeiro aniversário no ar. No ar? Nossa, eu não, acho, não. Tua vida. É. No pretinho. Manda ele parar também, cara. Não. Eu gosto dele, cara. Puxa saco. Dele eu gosto. Ah, oi, aí, Alcemarzinho. Ô, Alcemar, muito obrigado por esse presente, Alcemar. Obrigado, Alcemar. Olha que bonito este tijolo seis puros. Tu não viu o que eu trouxe pra ti, Magnata? No teu aniversário, Magnata. Peraí, pause. Eu trouxe uma cerâmica do Magnata, tu vai gostar. Obrigado. Azulejinho pra botar na cozinha, tá ligado? Demais. É, legal. Ah, que susto que tu me deu. Para aí, Magnata. Não, pro tijolo a gente parou de trabalhar já. Obrigado, boa, pause, boa. Eu trouxe aqui um par de ingressos pra um teatro, uma peça maravilhosa. É a peça tua, Neila? Uma peça, eu não estou na peça. Ah, não tá na peça. É um par de ingressos. É um apadrinhado teu? É o Naná. Naná Nanini está com uma peça nova, está na cidade, é uma peça sobre um caso homossexual entre dois irmãos. Ah, não, certo. Então peraí, tu quer dizer que então quando tu falava de Naná e da tua mamãe, Naná é Nanini. Mas claro, cara. Naná não me liga mais. Nanini, pô. Claro, um par de ingressos, um pra mim, outro pra você, Alexandre Fetter. Bom, muito obrigado, cara. Vamos, amanhã à noite. Muito obrigado, Marcos Piangas. Tem duas sessões, sexta e sábado à noite. Obrigado, Marcos Piangas, pelas palavras. Muito obrigado, Neila. Muito obrigado a todos vocês. Vamos apresentar a Estrela Móvel e vamos tocar o programa aqui agora. Lele! Vocês não vão me emocionar. Cara, que prazer estar aqui no dia do teu aniversário, velho. Tá bom, aniversário do magnânimo, né? Já bebemos umas, Lelê. Não vamos negar. Depois tem dor nas costas, né? Depois tem que dirigir ainda, tem que dirigir. Eu quero saber o que o Lelê vai dar pro Fetter. Cara, já deu, cara. Já deu tudo que podia dar. Calma, né? Já deu, cara. Já deu. Desde o dia que nos tornamos amigos, vem dando alegrias e alegrias. Cada dia te proporciona umas novidades, né? Quero dizer pra uma galera aí, rapidamente também, que eu não sou. Que eu não sou o Kavenag, tá? O Kavenag não é eu e eu não sou o Kavenag. Kavenag é mais bonito que Cavenático. Sim, justamente por isso, né? Que eu não sou o Cavenaghi. Tá todo mundo dizendo que eu sou o Cavenaghi. Ó, o Cavenaghi! Não, não, não sou eu o Cavenaghi. Nem jogo a bola que o Cavenaghi deve jogar. Cara, né? O Cavenaghi tá na capa da revista Gol, que já tá nas bancas aí, quem gosta de futebol, belas matérias. Um abraço aí pro Aveline da Gol, grande, né? Grande Aveline, grande, grande, grande também. Queria dizer também que eu não sou o Brad Pitt. Tá boa. Tá boa, boa, boa. O Brad Pitt. Boa. Não, eu quero aproveitar também e dizer que eu não sou o cara do programa que tem o pinto pequeno. Tá. É o Porã. Não, tá pra, até cara, isso agora tá aparecendo mais. Falou pra mim lá, é pinto pequeno. Não, pinto pequeno tá lá tocando. Você sabia, sabia que até isso tá aparecendo mais, não é mais tão pequeno quanto parecia. Tá bem, queridos, vamos aos destaques comentados do Clique RBS. Um show de touros previsto para hoje no rodeio internacional de Passo Fundo virou alvo de polêmica. O órgão de proteção dos animais denunciou o fato como crime ambiental ao Ministério Público e condenam o ato. Grandes feras. A organização do evento, porém, reitera que trata-se apenas de um show sem qualquer maltrato aos animais. E agora? Qual é o festival? O que acontece? É um show de touros. Ah, o que os touros fazem? Já viu um show de touro, Potter? Nunca vi. Não? É quase uma tourada. Nunca vi. Não, deve ser tourada. É tipo Barretos, assim? Se é tourada, aí há sim maus tratos, né? Se não é tourada, não há. Farra do boi, se for farra do boi. Farra do boi, há maltrato. Você já viu como se mata num um touro, numa... Eu já vi. No frigorífico? Frigorífico? Eu acho que sempre tem maus tratos. Melhor não falar. Com todo né? respeito... Falar, tem criancinha. Com todo respeito a Barretos e aos laceamentos... Não, peraí, Pianja. Peraí, Pianja. Não, Pedro, tu tá me tirando. Não, tu já, eu já vi tu defender a farra do boi. Mas eu defendo a farra do boi como defendo o laçamento, como defendo as touradas, cara. Ah, tá. Mas acha que machuca. Machuca, sem dúvida. Olha aqui, ó. Machuca. Azar, então, do bicho. Tá atualizado. Claro, né, cara? É feito pra isso, bicho, boy. É feito pra... Tá atualizado aqui, ó. Foi cancelado o show de touros em Passo Fundo. É o seguinte, ó. Um show que dura 45 minutos e tem momentos como a Mesa da Amargura. Olha que seria o quê? Olha que meigo. Onde quatro pessoas da plateia são convidadas a sentar no meio da arena, junto com um boi sem chifres que corre solto pelo local. Tá aí. Deve ser uma coisa. É tipo uma fala do boi, assim. É, exatamente. Imagina, da Amargura se chama o número. Deve ser uma coisa bem. O meu sonho, suave, né? era participar daquela cidade lá, não sei onde que acha, na Espanha. Pampulha. Pampulha. Restaurante. É. Sabe que larga os boi lá e sai toda a negadinha correndo? Eu queria ser um daqueles. Eu queria participar daquela guerra dos tomates lá, que é na Espanha também, né? Vamos pra Espanha junto, porra. Eu e tu. Vamos. Sabe que um dos maiores. Eu queria participar de um dos maiores. Um dos maiores roqueiros de todos os tempos, vivo ainda. Eu tô lendo a biografia dele, chamado Ozzy Osbourne. A velha! O primeiro emprego do Ozzy Osbourne, cara, ele limpava vômito de touros num abatedor. Eu já li. Mas vômito não. É, boi não vomita. Eu já li. Biografia do Ozzy Osbourne. Chata pra caralho. Muito ruim. Ozzy o quê, ô Milton Leite? Ah, Ozzy Osbourne. Meu, turista argentina é atingida por vidro que se desprendeu de prédio em Camboriú. Caraca. Cara, é a zica dos argentinos. Olha, cara. Ou tem muito argentino. Mas só acontece com eles, cara. Aí isso aí foi porque acontece com o brasileiro, mas nunca vai ser manchete. A Zulma Verônica Tedesco caminhava com o filho na Avenida Brasil no momento do acidente e teve um corte na cabeça. A criança não se feriu. Ai, que bom. Rolou uma ventania e o vidro desprendeu. Rolou uma ventania, eu vi desprender, caiu! Disse uma passante. É verdade. A polícia. A polícia vai investigar o caso e a empresa que instalou a proteção da sacada pode ser responsabilizada, Almir. Almir Sacadas. Almir Vidros. Exatamente, Almir Vidros. Nós fizemos a penitenciária de Floripa todo dia de vidro. Todo dia de vidro. E agora estamos com esse problema aí, né? Mas nós resolvemos, claro, né? Com o Almir advogado. Só não tem solução pra morte, não, Almir. O Alcemara, manja de sacada, né, Alcemara? Você já foi pra fazer cola de cola 12. Ah, é? Cola 12, isso aí já foi pra descer. Tá, sabe o quê? Se é cola 12 é boa ou não? Cola 7. Cola 2 é boa. Tá com cara de cola 7. Foi fábrica de cola 12. Cola 12. Tudo tem número, é martelo 12, eu não sei o que. Cola 12, é tudo 12. Reiterada, pode botar no Google, é cola 2 reiterada pra colar vidro. É? Tá, qual tu acha que botaram nesse aí? Essa foi uma 13 e 2, eu acho. 13 e 12? 13 e 2. 13 e 2. Então é uma cola boa. 3 e 2. É a mais barata, né? É a mais barata. Cola barata. Cara, sabe muito, né? Sabe muito. Fala tenaz. Mas é tudo em especificação técnica, né? Tudo. É, nada como ter um técnico no programa. Preço para usar banheiros do mercado público de Florianópolis aumentou. Fiada! Quem quiser usar os banheiros do mercado público e do camelódromo municipal terá que pagar mais caro. O preço para utilizar os locais é agora de R$1. Ah, tá bom, né? Subiu 100%, cara. Mas era 50 antes, cara. Ah, não. Ah, peraí, mas é R$1 com direito ao papel higiênico? Cara, nem tem com mais direito. Uma nota de R$1, cara. Ah, aqui no mercado público de Porto Alegre. Bota dois logo. Tu paga. Mas é R$1, então é R$1 com direito a papel higiênico. Não dá pra fazer o número 2 aqui em Porto Alegre. Não, número 2. Não, eu acho que não tem direito a nada. Direito a. Não, tem funcionários. Esse dinheiro é pra pagar o salário. Não, não, tu tem direito a entrar, fazer o teu xixi. Acho que não, hein, meu. E também eu tenho. Mas você precisa dar aquela cagadinha esperta. Pô, teria que ter, né? Não, tem sim, cara. Claro que tem, cara. Óbvio que tem. Cara, tá pagando você, aí, não, você, nosso ouvinte de Floripa, que caga ou mija nos banheiros da... Que elegância, né? Muito elegante. Ah, tá, desculpa. Você que vai aos cocô, pés. Faz cocô. Você que vai que aos utiliza, pés. Né, os serviços, né? Você que banheiro. Faz número um, número dois. Escreva pra gente agora no Twitter, nos diga se há ou não há papel nas dependências. Ó, na rodoviária, esses dias eu fui e tinha papel. Cara, no de Porto Alegre. No mercado público de... Mas na rodoviária de Porto Alegre até que é bonzinho o banheiro. É. E, mas o banheiro pago, né? O banheiro pago. Mas é pago, é pago. O banheiro pago, eu tô falando. Eu sentei ali e li todo o exame. O do mercado público de Porto Alegre é meia boca pra ruim. Não dá pra fazer o número 2 e é pago, 50 centavos. Eu acho que é necessidade fisiológica do cidadão. O governo tinha que. Ter direito, né? Claro. Sanitário para todos, né? Tinha que dar lá na França. Depois os caras cagam na rua e ficam reclamando. É. Lá na França, o Neila. Pode falar isso aqui. Neila me contou, lá na França tem um banheirinho, tu entra. Tem perfume, tem fio dental. Ah, ué, isso aí é o banheiro do camarote dental. Do Planeta Atlântico. Tu faz xixi, tu faz cocô, lava, tem borrifa o negócio. Sabe? Ah, tu gosta que borrifa o negócio. Tu sai, tu usa o banheiro. Aí tu sai do banheiro, tu fecha a porta, tu ouve um barulho assim, ó. Ouve um barulho assim, ó. Que é esterilizando o banheiro demais, de novo. Né? Pra pessoa que vai. O banheiro do planeta é quase. Vai vir a seguir. Em camarote do planeta. Isso é básico. Tem até a Prestobar. Eu lembro que um cara que utilizou muito o banheiro do Planeta Trans foi o Malvino Salvador. Acho que ele tava com desinteria. Grande Malvino Salvador! Tá bem, queridos, o Judiciário Gaúcho é um dos mais eficientes do país. Pesquisa do Conselho Nacional de Justiça mostra que enquanto a média das taxas de congestionamento dos tribunais estaduais é de 50%, no TJ Gaúcho este índice fica em 24%. Cada um dos 140 desembargadores tem 4.100 processos para julgar e por ano consegue dar conta de 2.200 deles. Mas é o melhor estado em tudo mesmo, hein? Impressionante, né, Gaúcho? Coisa linda! Isso é que é juiz de verdade! Impressionante, Gaúchão! Enquanto isso, teve um juiz que se passou com uma sorveteira, né? Foi demitido pela justiça. Tem provas disso? Tem, sim, foi demitido. Sim, prova. Foi demitido. A mãe disse que não vai recorrer. A sogra da moça, a própria moça e o pai da moça. É porque eu vi a última entrevista que eu vi dele, ele dizia, olha, eu tô surpreso porque eu não fiz nada. Mas inclusive, diziam que ele usava, alegava, enfim. Ele poderia estar drogado. Ele poderia estar drogado e ele disse que nunca usou droga. Não foi. Disse que ele ficou se engraçando, a moça tava no balcão e tal, ele começou olhando a perguntar se ela era casada, se não sei o que, tarará, né? E aí a sogra dessa moça estava presente, certo. E serviu como testemunha de que realmente ele se passou, ele teve uma atitude, né? Uma atitude assim, quase um ato obsceno, certo. Essa moça. Bom, isso ficou comprovado, tá tudo... a justiça jeito, já determinou, já resolveu. O próprio judiciário afastou esse juiz, certo. Né? É o único caso de um juiz demitido, não sei se no Brasil, mas na Justiça Gaúcha, sim. Uhum. O único caso de alguém que perdeu o seu cargo, que é um cargo público, uhum. Né? Sendo julgado pelos seus próprios companheiros. Fica os desembargadores do Rio Grande do Sul tiraram esse cara de circulação. Em vez de ficar cantando assim, você é solteira e tal, canta que nem um amigo meu, que ele só descreve o que a mulher tá fazendo. Aí, não. Tomando água. Tá aí no bebedor, tomando uma aguinha normal, hein? Bebedor, aí se ela fosse atendente de uma lanchonete, lavando alface. Lavando alface. É bem por aí. Chegando pra trabalhar, subindo a escada. Ele só fica descrevendo a mulher, cara. E pega, gente. Era um cara legal. Que coisa, cara. Tocando na bateria da gravadora. Era um cara legal, não convive mais com a gente. Esse aí não convive mais conosco. Tá bem. Galera, esse destaque comentado do Clique RBS. É verdade, para esta véspera de Planeta Atlântida. Aliás, por falar em Planeta Atlântida, vamos dar uma giradinha aí. Daqui a pouco tem um lance legal pra falar sobre planeta. Vai daí, ô. Olha só, os flatos, bicho. Não vai ter hoje. Ah, um único dia. Aniversário. Um único dia na vida. Flatos. O dia na vida eu posso, hein, sendo meu aniversário. Queremos nosso dinheiro de volta. E sendo meu aniversário, eu posso pedir de presente. Sacaneou agora, né, bicho? Eu posso pedir que não tenha hoje, só hoje os flatos. Tem uma notícia aqui que merece ser lida. Tem uma notícia que tem que ser dada. Essa é a última. Não posso impedir que aconteça. Vai ter? Dia com o Falsão! Não, Falsão! É o Falsão, galera! Hoje é comigo! Olha o galo, bicho, grande galo, grande fera! Esse galo é uma fera, bicho! É uma grande fera esse galo! 9:51, galera! Grazi Massa Fera, malha aí em Academia do Leblon! E o marido, namorado dela, Cauã Raymond, tá confirmado no planeta. Amanhã grande vai estar lá. Fera, vai estar nos camarotes do primeiro aí, dia. Aí, Neila. Pobre Grazi. Maravilhoso. Grande ator. Talvez o grande ator da nova geração. 10:39. É um puxa-saco. Ronaldinho Gaúcho e Márcio Garcia jogam futebol na praia. Opa, olha. O Romário não tava nessa, Paulson. Romário não tava, bicho. Romário tá na... Tá em Brasília. Primeira plenária dele hoje. 11:13, Glória Pires passeia com a filha e a cachorrinha no shopping, bicho. Pode animal em shopping? Pode, bicho. O Rio pode tudo, cara. Você sabe da Glória Pires, né? É Deus do livro. Não, peraí, a Glória Pires já dobrou o cabo, né? Já Como foi. Assim, ela tá há muito tempo na TV, a gente acha que ela tem uns 60 anos, mas não, ela tem uns 49, 50. Mas ela tem, fora a Cléo Pires, ela tem uma outra filha, outra cara. Outra fera. Atenção, pessoal, Porã tá de olho. Um neném, cara. Coisa mais linda, guria. Mas faz pouco tempo. Ela tem já, eu acho, uns 20 anos. Mas assim, é com o cara que tinha caspa? Com exatamente, com o Orlando Moraes. Cara, o Orlando Moraes tem família em Porto Alegre. E tinha caspa. Ele que eu vi, ele falando. Amigos. Então vamos respeitar. Mesmo que não tivesse, vamos respeitar. Essa menina, ela parece a Glória Pires quando ela estreou na TV, que tinha uns 16, 18 anos. Uma coisa linda. O Orlando Moraes é filho do Fábio Júnior também. Não, é Maria. Ela largou o Fábio Júnior pro Orlando Moraes. Agora a Pires é a mãe do Fiuk também? Não. Vai. E agora então, galera, quero que vocês imaginem essa cena, bicho. Às 12:41, de biquíni, Rita Lee recebe Hebe Camargo em sua casa. Meu Deus! Sabe que a Rita Lee de biquíni é mais ou menos o cachê de sunga. O que é pior que a Rita Cadillac de biquíni? A Rita Lee. Cara, a Rita Lee de biquíni deve ser sofrível, cara. A Rita Lina. Não, acho que a Hebe é melhor que a Rita Lee de biquíni. Não tem como. A Hebe é melhor, cara. Eu tô com a Hebe. A Rita Lee de biquíni é a cura da ejaculação precoce. A Hebe Souza Maior, conheço ela, grande fera. 13:58, Dudu Nobre faz reforma da mansão que vivia com o Bombom. Ele trocou o miolo das fechaduras, né? Miolo, pra ela não voltar. É que a Adriana Bombom é ligeira. Os azulejos também. A Adriana Bombom disse que algumas vezes ela saiu fora da caixinha. 14:55, Reinaldo Giannichini vai a restaurante com amiga. Só amiga. Como assim, que ele tá pegando a mulher? O Potter muitas vezes vai a restaurante com amigas que a gente sabe aqui. Não. Se eu vou no restaurante com uma mulher, eu quero ficar com a mulher. Ah, é mesmo? É verdade. Ele me levou e completou. Completou, é? Completou. E aí, quebrou, encheu o tanque, encheu o tanque. Todo. Quebrou o Potter, Betânia? Quebrou? Rachei no meio. 15:39, Isabelle Fontana. Isabelle. Isabelle. Isabelle. Fontana extrai células-tronco para futuros tratamentos. Nossa, isso é uma atitude de gente inteligente e rica. Não tem a ver com medula óssea, né? Não, é, mas você pode doar sua medula óssea também. E agora a questão de... Quem nunca doou pode vir doar. Eu não quero medula óssea do pênalti. É verdade. Que não dói nada. Que não dói nada. Agora, bicho! Questão de. Ah, eu tô muito ruim de matemática. Que horas que era, Paulo? Era as 18. Vai pra essa aqui já. 18 e 7. 14 minutos. 14 minutos, bicho. Isso. Scarlett Johansson. Johansson. E Sean Penn estão namorando, galera. Olha! Agora, 6 e 7 namorando. O Sean Penn vai até o, hein? O Sean Penn vai. Fazer, arrumar países, arrumar cidades. Melhor do tem mundo, um baita champé, né? Dava na cara da Madonna, a mulher mais Potter, chata calma, do calma, planeta. Nenhuma mulher é mais chata que a Madonna. O champé é um ator respeitado, batia, não só um pouquinho. Batia na Como é que tu sabe que a Madonna era chata, cara? É só ver as coisas da religião e que dela. Nenhuma outra mulher pode dela. Ser mais chata que a Madonna, cara. Isso eu posso falar. Toda mulher pode ser tão chata. É chata pra caramba. Sério mesmo, aí ele batia na Madonna, porque mulher chata tem que bater. Que isso, pode? É verdade. Não pode. Isso pra incentivar. Eu vou te dizer, tem um advogado que eu conheço, que se estiver ouvindo agora, ele vai gravar essa tua frase. E aí vai fazer o quê? Ah, cara, vai ser bem ruim, cara. Ah, impossível. Mulher, como é que tu falou aí? Mulher chata tem que bater. Isso não pode falar. E até isso. Porque bater em mulher chata é o mesmo que bater em todas as mulheres. O Potter tá incentivando a violência contra todas. Vamos deixar assim, ó. É sem agressão à mulher, né? Eu prefiro agredir de outras formas. Aí eu me lembrei da... Pra fins jurídicos, não ignora a mulher chata. Ignora a mulher chata, ignora. Eu levo ela pra um shopping e não compra nada pra ela. Pronto, agrediu. Não é ignora ela, ignora com ela, entendeu? Ignora ela. Ô, cara, ignora. E agora ele tá pegando a Scarlett Johansson, cara. Deixa eu falar uma frase. Em mulher não se bate nem com uma flor. Muito olha, bom, Lelê. A frase é nova. Não vai falar que o Lelê só fala coisa clichê, cara. Ele não vai falar isso. Não, eu achei legal. O seu amor é a paixão, é o casamento que está chegando, é o novo momento na vida de Leandro. Um dia eu tava no MSN com o Lelê e o Lelê me mandou essa frase pro MSN. O Lelê vai casar porque virou cadeirante, né, cara? Precisa de alguém pra servi-lo, né, cara? Acabou, Betânia. Acabou. Tá bom, obrigado, Betânia. Acabou. Vamos dar uma girada aí. Vai, Potter, vai. Próxima luta no UFC vai ser Hernanes e Anderson Silva. Cara, que ignorância daquele magrão, meu. Não, que isso? Mas foi sem querer. Aham. Que sem querer, foi sem querer. Eu gosto de ver os jogadores do Brasil dizendo que o juiz foi rigoroso demais com pois o Hernanes. Pois é, o juiz não, foi certo, foi mas foi sem querer. Eu achei também. Na câmera lenta nunca vai ser sem querer, mas na hora que tu vê a repetição mesmo como é, ele levantou pra pegar a bola, só que... Mas não deu tempo de abaixar a perna. Olha, mas olha só, final, quem ganhar de Hernanes e Anderson Silva, aí sim pega na final o Felipe Melo. Uma vez o Hernanes chutou uma questão no Enem, o gabarito mudou de ordem toda. Na realidade, o Anderson Silva não aprendeu aquele chute com o Steven Silva, mas sim com o Hernanes. Imagina as dores que a mãe do Hernanes sentia quando ele chutava a barriga dela. Demais, né, cara? E o prefeito Eduardo Paes, do Rio de Janeiro, disse que não vai ter rebaixamento por causa dos incêndios, né? Ah, isso aí. Nas escolas de samba e a diretoria do Vasco já planeja tocar fogo em São Januário. Aliás, o Leandro foi apresentado. Vai pegar fogo. É nóis de novo. Vai virar caldeira. Vai, caramba. E aí, Lelê? Mandou aqui o Felipe Pereira Monterosso. Ah, oh, Monterosso. Essa matéria aqui vai para defender o Lelê, que falou sobre a água da chuva e vocês caíram em cima dele. Opa! Tirou! Abraço a todos, em especial ao nego velho. Água da chuva é potável e faz bem ao homem, diz o estudo. Um estudo realizado na Austrália sugere que a água da chuva recolhida em recipientes é potável e não agride a saúde dos seres humanos. No deserto da Austrália. Segundo informações pela agência EFE, nesta quarta-feira, um comunicado da Universidade de Monash, em Melbourne, pesquisou 300 casas na cidade de Adelaida. Adelaida! Paraguai. Ô, cara, não, só Adelaida. Eu não tava nesse programa que vocês falaram que a água da chuva não é potável, meu. É óbvio que é potável não se é, tu, porra, tu tem guarda poluição em... do ar, não, cara. Tudo bem, mas assim, no Nordeste, por exemplo, eles aproveitam toda a água da chuva em cisternas, cara. Sim, tudo que chove fica guardado lá. Fica ali num cruzamento de uma, grande cidade com um balde, vê se é aquela água. A água da chuva de São Paulo. É, aí Porto Alegre, não é, cara. Blumenau, é, Floripa. Posso acabar a notícia, meus queridos? Acaba, Lelê. Sim. Os autores do estudo distribuíram filtros para evitar a entrada de qualquer tipo de parasita capaz de causar gastroenterite. Ainda botaram filtro. É, mas metade desse dispositivo demonstraram ser inúteis nesse sentido. Durante 12 meses, os casos de gastroenterite registrados entre os habitantes dos 300 domicílios analisados foram semelhantes aos do resto da comunidade que consumiu água tratada. A investigação identificou ainda a diferença dos habitantes das casas que contavam com um filtro funcional e o resto. Tem um link do Terra aqui pra quem quiser. Procura do Terra aí. Mande pros seus amigos. Procura, velho. Procura, velho. Mande pros seus contatos. O que interessa é que vocês me chacotearam e aqui está a prova científica que ele estava certo. Eu tô contigo. Na Austrália é fácil, né? Tô contigo. Lá na Austrália. Primeiro mundo, a chuva, a água que cai. Até a água do primeiro mundo, né? É que lá no hemisfério norte é outra coisa. Eu me lembro do troço agora que aconteceu. Agora eu queria contar pra vocês, saber que vocês iam pegar no meu pé. Tô vendo uma moça, uma senhora, limpar uma porta de vidro. Na Venâncio? Limpando a porta de vidro aqui, pá, limpando a porta de vidro aqui com toda vontade, pá, pá. E eu, pô, vou abanar também, né? Abanei, eu vendo de frente, abanei lá de longe e tal. Eu abanei, e ela abanava mais rápido ainda, limpando a porta, e eu com as duas mãos, daí fazia assim. Aí ela olhou pra mim, eu, hein? Deu as costas e saiu. Deixou a porta, falou, eu, hein? A tiazinha achou que eu tava pegando o pé dela. Tava doido, parecida, tadinha da tiazinha. Foi ridículo. E aí, Porazinho? Aí depois de passar... Piada, Porazinho? Piada velha. Piada velha do Porém! Apoio. Gel Tucuru, você passa no cabelo e vai dar uma volta. Depois de passar a noite toda no bar, o bêbado chega em casa caindo pelas tabelas. Bonito, hein? Diz a esposa. Você sabia que eu não dormi até agora esperando você chegar? Pum! E o bêbado, e você sabia que eu não cheguei até agora esperando tu dormir? Mais um, Porazinho. Dois amigos se encontram numa cidade do Oriente Médio. Um deles está cabisbaixo. O que aconteceu? Pergunta o primeiro. Meio Maria Bethânia, isso aconteceu. O que aconteceu? O que aconteceu? Pergunta o primeiro. Ah, minha mamãe morreu. Fiquei muito triste. Que pena, meus pêsames, mas o que ela tinha? Muita pouca, infelizmente. Um apartamento, dois terrenos, um dinheirinho no banco. Boa, Porazinho. Fala, Potter. O Fabrício Oliveira mandou uns presentes que a gente pudesse comprar pra ti. Pô, obrigado, querido. Né? Valeu. Aqui, só a intenção já me deixa muito feliz. Colorado e Gaúcho, ele se assina aqui. São Pedro do Sul, Rio Grande do Sul, na região central. Cremes por corpo. Boa. DVD. Ah, eu achei agora um shampoo, cara. Um shampoo muito legal que ele é. Deixa eu falar antes, cara. Talvez nem seja tão gay assim. Talvez tu até goste. Qual é um shampoo que é shampoo e sabonete corporal mesmo. Três. Tu é gay que eu sei. Hora cara, marcada. Tu não espalha nada líquido pelo corpo. Cara. Tu sabe que. Mas é aquele. Amor de Deus. Acho que eu sei qual é. Cara, tu sabe... É de ervas, é. Tu sabe que eu achei um shampoo indicado pelo meu cabeleireiro. Isso, tu também, cara. Um, dois, três. Cara. Indicado pelo João, o cara que corta o meu cabelo. Não, porra, cara, é um João, shampoo, o nome do cara é João, velho. O cara é um shampoo de não, tem João, Joãozinho 30. Olha só, é homem não, pra caralho. Olha só. Joãozinho 30. Olha só que loucura, cara. É um shampoo de menta chamado Iceman. E aí, velho, tu lava, é pra queda. É pra queda e também limpeza profunda, né? É. Eu tô ficando careca. Tá bonito, pô. E aí, limpa velho, tu sabe que aí tu bota o shampoozinho, tu bota dois minutinhos ali, e aí depois que tu sai do banho, tu fica uns 20 minutos com aquela sensação de frescor. Parece que... Demais, vai pro ar-condicionado, é um homem barato, que é velho. Homem que é homem. É um barato muito louco. Homem que é homem. Legal, pega a toalha no pátio, bota no ombro, né? Vai até o banheiro, liga o chuveiro. Mas já tira, vai no tanque. Já tira a roupa no quarto. É, já vai tirando a roupa. Jogou a meia pro lado. Vai de calção. Calção. Calção, atenção. Calção sem cueca. Calção sem cueca, quer dizer. Só com a sunga, aquela telinha. Aí ele tira o calção, entra no box e aí não nem vira pra onde estão os produtos aqui lá. Sim. Sabe? Aí ele pega o sabonete, que tá na saboneteira, solto só o sabonete. Meu, vai nos presentes aí. Tá, cara. Calma aí, deixa eu acabar, cara. E o shampoo, ele pega qualquer creme da mulher que tá ali. E dá uns dois peidos. Mas vocês passam coisas... Não, vai passar o creme da mulher. Passar o creme rinse. Isso é uma coisa importante, porque todo mundo passa por isso, é legal a gente estender esse assunto. Potter, uma coisa é tu lavar o teu cabelo. Uma coisa é tu lavar o teu cabelo, que é um cabelo que foi cortado com uma máquina 2, 3, digamos assim. Foi cortado com uma máquina 2, 3. Mas seu cabelo também, cara. Do Fetter. Pergunta pra quem é cabeludo da Fu, Betânia. Como é que tu trata o teu cabelo? Como é que tu trata o cabelo, Betânia? Não trata esse cabelo. Tem que usar coisa no cabelo? Ó, viu? Betânia é mais macho que muito cara aqui, meu. Tem que lavar? Não sabia, gente. Faz uma música nessa frase. Tem que lavar. Tem que lavar o cabelo, meu bem. Eu não sabia. O cabelo tá ressecado. Se eu lavo, me dá alergia. Muito bom. Mais presença rapidinho aqui, tá? Aí. O segredo de Brokeback Mountain Milk num combo de DVD. Ah, legal. Boa. Dois em um. Combo gay. Hora marcada no salão de beleza pra fazer as unhas e um tratamento para a pele. Claro. Livro Pequeno Príncipe. Então quem quiser mandar pro Fetter aí, também isso aí, né? E tem isso aqui, ó, cara. É isso aí, uma sugestão. O ouvinte Renan Junk teve a ideia de colocar no Twitter a hashtag Parabéns Magnânimo. Pra aparecer no Trending Topics do Twitter. Todo mundo tá ouvindo agora, pode postar no Twitter a hashtag Parabéns Magnânimo, sem acento, senão corta tudo. Parabéns Magnânimo. É, né, mas ninguém sabe escrever Magnânimo. Tá, então a gente escreve no Twitter do Pretinho, todo escreve, mundo escreve, deixa eu só mandar aqui, ó, a Rodaica mandou a marca do shampoo para as mulheres saberem aí e tal, é Schwarzkopf. Schwarzkopf. Como diz esse, alemão, o como diz esse mesmo cabeleireiro meu, ele diz, cara, os alemãos são foda. Os alemãos são, né? Mas eu acho também, cara. Olha aqui, ó, os alemães. Os cabelos dos alemães geralmente são... Os alemão. O homem tem que falar assim, foda. Homem fala os alemão, cara. Os melhores carros do mundo, alemão. Os melhores... Um deles, uma marca, está conosco. Os melhores compositores de música clássica do mundo. Alemão. Se fosse o Neiro, mas aí tem o Austria. Comida. É. Alemão. Cerveja. Comida não. Comida não. Cara, os caras comem joelho de porco e tu diz que é a melhor comida. Não, comida não. Até hoje, se come salsicha bock, cachorro quente, surgiu na Alemanha. Comida italiana. Comida italiana. Não, é alemã. Os italianos copiaram. É uma dele, é pra ele, é a opinião dele. Tá, a opinião dele. Comida italiana. Italiana. Melhor cerveja. Alemã. Alemã. Quer ver a belga. Não, mas peraí. Belga é tudo alemão. Tem a Moretti, né? Tem a birra Moretti, né? Muito ruim a birra Moretti. Ruim é tu, Pedro. Eu não gosto da Moretti. Birra Moretti, mas nem italiano gosta. Não te mexe, mas já é assunto de homem. Que mais que o alemão tem melhor que a italiana? A italiana, as italianas e as alemãs. Quem é que vai conhecer? As italianas. Seleção de futebol da Alemanha ou da Itália? Alemanha. Aliás, empataram ontem. Alemanha. De grandes guerras. Alemanha perdeu. Duas. Perdeu duas. Atrizes pornô, Potter. Quais são as francesas? Tá ótimo. Vamos falar de planão. É classificados agora, velho. Classificados do Brasil. É clá, clá. Duas ofertas por falar em alemão. O cara tá vendendo um Vectra GT 2010 completo. Com hã? Eu me lembro do meu amigo alemão. Tá. Não entendi. Deixa assim, cara. Não vou explicar pra vocês de onde é que deixa assim, cara. Deixa assim. A GM, cara. General Motors, a Chevrolet. Estados Unidos? É, exato. Mas quem faz o Vectra é a Opel, que é alemão. Obrigado, Maurício Amaral. Completo com airbag, ABS. É prata o Vectra e é impecável. Carro de predador que virou presa. Mais um. No meu Vectra, entrou na minha vida e eu virei aquele cara pacato que passa o fim de semana com o sogro e com a sogra. O Senic. E o carro perdeu a utilidade. Ele fica fazendo churrasco com o sogro e com a sogra. É um Vectra GT 2010, carro de playboy. Carro de magnata, entendeu? É carro de magnata. GT 2010. Então. 17 mil quilômetros rodados, como fará parte da entrada de um apartamento? Quanto? Vai casar. Quanto? Tô vendendo pela bagatela de 46 mil reais. Caro. 15 mil reais a menos do que um novo. Não, 46 mil compra um carro bom zero. Não, não compra. Compro. Compro. Não compra, compra, não compra, não compra. Ah, um carro bom? Tá. Compra. Compra. Compra um vai carro fazer bom. Fazer uma bela compra. Festa. De compra um carro bom. Não compra um carrão desse. Não, uma nave tu não compra. Mas nave eu não quero dirigir nave. Tá. Eu não tenho carteira pra nave. Segunda. Qual é a carteira pra nave? F? É. É Z. A é moto, B é carro, A e B é moto e carro. C é caminhão, C de caminhão. Caminhão. É. Não, não, D é caminhão. D de... C, dromedário. C é caminhão também? D de elefante. Então deve ser F mesmo, nave. F de... E mais uma aqui, tô ajudando meu pai a vender a caranga dele, é um Honda Civic 2005, ano 2005, modelo 2005, prata completo com couro, 32 mil km, tá lindão, tamo pedindo 29 mil. Ó. É um Honda Civic, não, é um New Civic, né? É um Honda Civic, é o Old Civic. É o Old Civic. Manda fotos para os interessados, vendo Civic 2005, @gmail.com. Gente! Almir! Que prazer tá aqui no dia do aniversário! Tá com o celular no bolso, querido? Não. Mas tá grande. Alguma coisa no teu celular. Tem alguma coisa no bolso. Não é nada. Gente, é uma... olha só. É uma lata de Red Bull. Que prazer tá aqui na tua presença. Eu te trouxe aqui mais 5 Power Balance, gente. Olha! 5 Power Balance. Obrigado, Almir. Eu vou querer. Tem que tu gosta de usar bastante Power Balance. Eu uso pelo corpo todo Power Balance. É um negócio que não tem erro. O cara põe um Power Balance, o cara evidentemente vai ficar equilibrado. E nesse pacote, tem aqui é o meu, esse pacote que trouxe pra ele. Esse aqui. Pacote também tem o Buckback Mount, o Milk, os creme pra o aquele que, o, kit, que os ouvintes sugeriu. É. Muito obrigado, Almir. Muito obrigado. E a Almir que tá com manicure agora. Se tu quiser, eu mesmo corto. Não, eu vou cortar hoje mesmo. Tá, do tá pé, até. O último do cliente pé. Dele foi o Lula. Eu é sempre corto unhas às quintas-feiras, vocês também? Um, não? Dois, três. Gente, Almir Ketim e Novo Almir Ketim lança o airbag do homem. Porque quantas não era vezes... aquele de cimento, já tinha um de cimento. Certo. Não, vários tipos. Né? Nunca ninguém voltou pra reclamar do airbag de cimento. Mas agora nós, da Almir Ketim, estamos lançando. Porque quantas vezes aqui, gente, não acionou o airbag sem querer? Todo mundo aqui, com certeza. Comigo nunca aconteceu. Comigo também nunca. Só acontece muito. Eu nunca vi, aliás, um airbag explodir. Explode. Explode assim quanto menos espera. A minha até nem tem airbag dentro do meu carro. Então põe no YouTube, airbag disparando sem querer. É mesmo. Vai ter vários vídeos mostrando de clientes muito irritados com as concessionárias pelos airbags disparando na sua cara. E qual é a solução? A solução é o airbag do Almir Ketim, que é disparado com um botão. Ah, é? Você como dispara o airbag? O seu próprio airbag. Ó, vou bater, atenção. Quando você achar que é bom que tu não é pego de surpresa, não, né? Não, a mulher tá enchendo o saco, carvalhinho, explode o airbag da mulher só. Muita gente se machuca com o airbag, porque não tá esperando. Não tá esperando a bordoada. Daí, nós, no Dalmir que tem, criamos um botão que fica de fácil acesso no porta-luva. A bordoada é ótimo. De fácil no porta-luva. Ah, no porta-luva. Cara, tem que se esticar lá com a mão direita. Pra evitar as crianças, né, Almir? Tô dirigindo, velho, porque dali a pouco... Ó, vai bater. Os filhos vão lá e vão apertar esse botão. Claro, não, aí não vai. Dá. O que que é esse botão? Psh, vai bambam lá e puf. Entendeu? Porta-luva. Aí tu pensa, vou bater. Ai, meu Deus. Abre o porta-luva, aperta o botão. E aí, bate tranquilo. Livre, muito querido. Bom, Almir, sensacional. Bem, mas o botão ele fica no lugar óbvio, ainda que dentro do portão do luva é de fácil acesso. Fácil sim. Acesso, exatamente. Tá. Lá no fundo, lá atrás no fundinho, de todos os CDs. Que é onde tem o pão onde pegar, né? Atrás de todos os CDs. Tá ótimo, certo. Almir. Tá bom, gente? Muito bom, querido. Só uma pergunta. Fala. Peido pesa? Não. Não. Não pesa? Então não pesa. Acho que eu me caguei. show do intervalo. Vamos fazer em seguida com o Pretinho. Fazer Nike, elegância, né, cara? Elegância. Pagaram muito pra botar isso. A Nike quebrou um contrato da Adidas. Quem é que resolve na seleção brasileira que Ricardo o uniforme Teixeira. Vai ser aquele ali? Ricardo Teixeira. Ricardo Teixeira. Então, Ricardo como Teixeira. É que tu quer comparar o Ricardo Teixeira com o Ricardo Teixeira da França? Da CBF da França. Ricardo Teixeira. É, Ricardo Teixeira. Olha pra cara do Ricardo Teixeira. Né, ele não pode decidir nada referente à estética. Mas já teve camiseta da seleção brasileira da Nike bonita. Não. Sim, mas daí o próprio Ricardo Teixeira era mais novo, mais lúcido. Sabe o que é isso aí? Esses dias eu falei com um cara que não é que desenha camisa, ele trabalha com uma empresa, né, que faz camiseta pra time. Ele falou o seguinte: a gente quer também. Tem duas coisas que marcam. Tem uma camiseta, um tipo de camiseta que marca. Dois tipos de camiseta que marcam uma época. Ou é um título. entendeu? Uhum. Vai lá e faz uma camisa horrível pro teu time. É o Grêmio mas com o Renner. Ganhou um título. Tá? Titas Renner. Marcou a camiseta. Ou a camiseta por si só é bonita. Entendeu? Faz uma camiseta bonita, ela marca. E aí eles querem marcar. Se a seleção brasileira for hexacampeã em 2014 com aquela tarja ali, acabou. Eles falam não, que aquilo ali é homenagem aos índios do Brasil, né? Que eles se pintavam pra guerra. É, isso aí. Com uma faixa horizontal no cortão. Eles escolheram o jogo contra a França pra é legal. Aí essa é o time de guerreiros. Sim, agora eles querem vender. Tem uma explicação. Então, aquela faixa, os índios pintavam pra guerra. O Brasil não vai jogar a Copa com aquela camisa. Caso vocês não saibam. Tenho certeza disso. E voltou já no intervalo. Cara, a seleção, a Copa de 2002 na Coreia, que a gente foi campeão, planeta, era horrível, lembra? Tinha um número na frente com uma bola de sinuca. Foi campeão. Aquela camiseta. Era horrível mesmo. Medíocre, foi campeão. Meu, voltou, tamo de volta então com o Pretinho Básico ao vivo pra todo o sul do Brasil. Pela Rede Atlântida, com sandálias Boa Onda, a revolução do conforto, o Big é preço baixo todo dia e da Milera, a moda está nas ruas, doutor Alceu. É data mesmo, é. Casa Perini, especial é o agora. Aprecie com moderação. Apresenta Bola, Bola nas Costas. Aí, vai, doutor Alceu. Doutor Peter, o Leandro tá no Basco, doutor Peter. É verdade. É data mesmo, Roberto Carlos vai deixar o Corinthians. Ah, é? Tá sendo perseguido na rua. Vai pra onde? Vai embora, vai se aposentar. O Roberto Carlos, ele ainda amarelou. Ainda dá um caldo ainda, né? Roberto Carlos. Dá, pô. Se ele quiser chegar no Beira-Rio e ganhar um 100 reserva do Kleber, não serve. Vocês ouviram um papo hoje que há uma movimentação na imprensa esportiva de São Paulo pro Corinthians ser colocado na Copa do Brasil? Não. Como assim? É por ano que vem. Não. Esse ano, meu querido. Não, o Corinthians propôs que a partir de 2012 os times eliminados da pré-Libertadores jogassem a Copa do Brasil. Não, é por ano que vem. É inteligente. Mas aí, não pode mudar agora, é por ano que vem. Inteligência é todos os times jogarem a Copa do Brasil durante todo o ano. E a Libertadores. É, isso aí. Mas não tem data, né, gente? Tem sim. Não tem. Acaba com os estaduais. Não tem. Tem. Não tem, Lelê. Acaba com os estaduais que tem. Ah, é, vai acabar. Aí fala isso aí pro pessoal de Veranópolis. Naquela época que fala isso pro Brasil. Brasil de Pelotas, fala pro Marcílio Dias pra acabar o estadual. Fala. Hein? Hã? Nos anos 90 o Grêmio não jogava Libertadores e Copa do Brasil e jogou com um time misto gauchão, cara. E ganhou o gauchão também. Era um horror. Mas aí, por isso que acabaram. Não tem data. Não existe, não sei. Data, Beto, falar em estadual, hoje tem o Joinville com Imbituba. É, eu falar pro Joinville e Imbituba que os gringos aqui do programa querem acabar com o estadual, querem acabar com o Joinville e o Imbituba. Não, cara, faz uma fase preliminar dos regionais estadual, e joga contra os times grandes uma fase final com menos data estadual. Não, só tem uma maneira. Só tem uma maneira que a Sul-Americana tá acabou. Com um misto, com uma Libertadores apenas, cara. É, o Inter no passado já fez isso aí. E ganhou a Libertadores no passado. Então, Pedro, eu não aguento mais esse guri. Doutor Alceu, muito obrigado. Obrigado, guris. Segunda-feira volta o bola. Vamos decidir. Segunda-feira volta o bola. Pro Rio Grande do Sul, porque Santa Catarina está de gente trabalhadora. O bola seguiu, não parou. É, isso vai ser debatido aqui também. O futuro do futebol brasileiro será debatido a partir de segunda-feira no Bola. 8 da noite. E com um grande convidado na estreia, hein? Na estreia quem? Não sei. Não sei, mas Leandro, não. Talvez a grande novidade do Bola seja a não reestreia do Bola. Já chegou o Planeta Atlântida 2011! Estamos saindo daqui a 10 minutos, pegando o rumo da Praia de Atlântida, onde estaremos a partir de amanhã ao meio-dia, já transmitindo toda a nossa programação. Discorama, amanhã um discorama especial só com quem já passou pelo planeta. Na sequência, 1 da tarde, tem o Pretinho Básico e depois segue toda a programação da Atlântida, perdão, da Rede Atlântida, direto lá do estúdio do planeta. E às 4:30 da tarde. Nós abrimos a nossa transmissão conjunta com a TV Com, conforme anunciado na Zero Hora de hoje e conforme é anunciado também nos últimos programas aqui desta semana. Toda a galera do Pretinho, da Atlântida, junto com a Rodaica na TV Com e mais toda a galera da produção, galera que fica atrás das câmeras fazendo a gente trazer a maior cobertura do planeta para quem, infelizmente, não estará no Planeta Atlântida. Aliás, muita gente já não vai estar no Planeta Atlântida, por quê? Porque não tem mais passaporte VIP para vender, entendeu? Tem mais camarote, né? Infelizmente, não há mais passaporte para o camarote. Por quê? Porque o camarote para sábado já esgotou. Entendeu? Entendi. Para sábado, se não tem como comprar o camarote para sábado, tu não tem como comprar o passaporte, que é o ingresso para os dois dias. Só há ingresso pro camarote de sexta. Só há pouquíssimos, pouquíssimas unidades para camarote na sexta-feira. Pista ainda tem, mas sabe como é, né? Cara, sabe como é. Mas ok, tem, ainda tem camarote pra sexta-feira. O cara ainda vai poder ver o Florida. Vai poder, a 10 metros de vai distância. Poder. Menos, né? O Capital bem. Inicial com a participação do Teddy, o Armandinho, o Jorge Matheus, vale Exalta Samba. Vale muito a pena comprar esse ingresso. Vale muito a pena comprar o ingresso de camarote pra sexta-feira também. É óbvio, você que tá afim de fazer, pegar aí o seu passaporte para as duas noites, obviamente, do planeta, já compra a pista direto, vai na arena ali, onde a muvuca acontece arena. De verdade, na arena do planeta. O palco sobre... pretinho convida, né? Palco pretinho convida que começa as suas atividades a partir das 9:30. 9:30 da noite. Só lembrar que quem compra camarote pode andar por todo o parque planeta, claro, né? Claro. Pode ir pra pista também. Pode ir pra pista, pode ir, pretinho convida, não vai ficar trancado, não é preso lá. É verdade. Outra aqui, ó, cambista. Evita comprar ingresso de cambista. É. Porque pode dar problema. É verdade. Né? Se o cara é cambista, pô... Já não estudou. Não estudou. Se ele é cambista, o que o cambista faz? O cambista já parte, desculpa amigo cambista, mas o cambista já parte da má intenção. Ele quer ganhar dinheiro, cara, né? Acima de um preço. O cara vai lá e compra o ingresso por X e vende por 2, 3, 4 X, às vezes. É o cara do ágil, né? É o cambista. O cara que vai ganhar ponto de venda suficiente pro cara não precisar do cambista. Vamos ser suficiente. Outra coisa, menor de 14 anos, nem de jeito nenhum. Pensando. De jeito nenhum. Cara, é assim, ó. Houve. Eu vi várias tratativas, vários momentos, a discussão sobre a idade e tal, mas é o Ministério Público quem decide, e o Ministério Público decidiu que abaixo de 14 anos não entra nem a compa de mão com o teu pai e com a tua mãe, não vai entrar. Tá bem? Aliás, tem uma lista nova de documentos que podem ser utilizados para comprovar a idade. Caso a criaturinha ainda com 14 anos não tenha lá sua carteira de identidade, tem uma lista de documentos publicada no site do Planeta, planetaatlantida.com.br. Boa. Todos os documentos que você pode utilizar para comprovar a sua idade de 14 anos lá na entrada do Planeta. Certo, cara? Certo. Deixa eu ver se era isso aqui mesmo. Ingresso, parará, é isso aí. Idade, Planeta, lista mandar... de documento, cambista, então vai era ter, isso aí. Vai ter o Planeta, tudo vai, certo amanhã. Vai ter o Planeta, tudo certo amanhã, tá confirmado. Mandar um grande abraço pro doutor Rui Beck de Novo Hamburgo, que tá nos escutando aqui no carro. Não, e que, infelizmente, a filha dele, a Cris, não vai poder entrar no planeta porque ela tem menos de 14 anos. Mas ano que vem, então a Cris, ano que vem, vai poder ir. Mas esse ano, doutor Rui Beck, nada de Cris no planeta. Me ocorreu uma coisa agora. O que é que te correu, Lelê? Pode ter algum ouvinte nosso que complete 14 anos na noite de sexta pra sábado, não pode? Vai sábado. E ele só poderia ir no sábado. Isso aí. Se houver esse ouvinte, faça um contato com a gente, porque deve ser uma coisa muito curiosa. Imagina. 99596000. Não, cara. fora@atlantida.com.br. Tá, desculpa. Tá ligado, hein, Lelê? Mas como é que tu... O que que tu vai fazer com essa pessoa, Lelê? Não, cara, só pra ele contar, porque é um fato que me ocorreu agora, uma bobagem que eu fui um idiota e eu abri minha boca aqui. Deixa eu falar mais uma coisa aqui, aqui de planeta. Ah, velhas, vocês estão demais. Ai, é, foi, eu queria tomar um shopping contigo hoje, não vou poder, que tu tá indo pra praia, né? Deixa eu falar aqui, ó. Além das festas exclusivas e atrações especiais, o camarote do Planeta Atlântida ainda oferece outras surpresas aos planetários. As mulheres, por exemplo, vão poder se embelezar pelas mãos dos profissionais da Kaká Makeup, escola de maquiagem. A Kaká vai estar lá. Kaká vai estar maquiando, Magnata. Na tenda rosa, no jardim do camarote. Vai ter um jardim no camarote, velho. Coisa muito elegante. Uma equipe... É o serviço pra nós, essa equipe de maquiagem. Vão deixar as gurias ainda mais bonitas no planeta. Uma equipe de maquiadoras. Eu vou poder maquiar também. Aí vai tu, inclusive, que tu vai precisar. Eu quero maquiar. Vai precisar, porque a gente vai aparecer na telinha da TV Com. Ai, Vou precisar maquiar, velho. Olha só, uma equipe de maquiadoras estará à disposição para retocar a maquiagem das gurias do camarote. Quem quiser relaxar com uma boa massagem terapêutica, a Home and Derm Fisioterapia Estética terá duas massagistas à disposição. Maravilhoso. Especialistas em fisioterapia estética. Pela primeira vez no planeta, o camarote vai ser um simulador, vai ter um simulador de voo em 360 graus. Olha o simulador, é demais, galera. Isso, hein, cara? É demais. Legal, hein, cara? Tem muita coisa. É o BS Motion. O equipamento foi a sensação da última Campus Party e vai colocar todo mundo pra voar pelo planeta como se fosse um avião de verdade. E ainda, shows em 3D. Todos os shows do Palco Central terão suas imagens captadas por três câmeras, editadas em tempo real e transmitidas para um telão específico para 3D. Para conferir, é só botar o óculos que vai ser distribuído lá na hora no planeta. Imperdível, é o maior planeta Atlântida da história, velho, com palco pretinho convida, com Florida, com uma galera da balada sertaneja, tá demais, cara. Tá com Magnata distribuindo óculos. É isso, Charlie Brown Jr. Tá louco, cara. É muita coisa. Olha aqui, Brasil. Florida, falei, vocês não estavam ouvindo. Tequila Baby, Bideu Balde, Comunidade Ninjitsu, Cachorro Grande, Acústicos Invavulados. Fala. Bota só o comecinho da música do Florida com David Guetta, que é demais, aquela música. David Guetta. Só o começo dela já é uma maravilha. O nome da música mesmo é Club. Club Can Handle Me. Club Can Handle Me. Club Can Handle Me. Brincadeira, galera. Não de brincadeira. Galera, aquele celular que o Potter deu não é do Lelê. Cara, é da mãe do Lelê. Parem de ligar. Isso é sacanagem. Muita energia esse som, velho. Muita energia esse som. É nós mesmos, vagabundo. Florida. David Guetta. Vem também, Fat Boyzinha. Vem também. Planeta Atlântida já na noite de amanhã, velho. Amanhã já vai ter isso no planeta, cara. Ô, Betânia, vamos te bypassar hoje, Betânia. Vamos passar, pode deixar passar. Deixa esse clima, deixa essa música entrar na mente. Deixa esse momento maravilhoso entrar na sua mente. E amanhã, todos lá vamos quebrar o planeta. Vamos pirar! Vamos quebrar! Vamos agitar! Eu só quero ver essa desgraçada lá amanhã. Tu vai ver, irmão, tu vai ver. A mãe vai ralar os cotovelos. Muito bem, era isso. Estamos encerrando aqui este Pretinho Básico. Obrigado pela sua audiência, pela sua parceria e preferência pelo nosso programinha. Amanhã, ao vivo do planeta. Taking off that glove, grand finale like Super Bowl.